Luciano 212, CARI, USAN e ILS autorizado. Câmbio. Afirmativo, CARI, USAN e ILS autorizado. 212. Eu acho que houve um equívoco aí entre a coordenação do pushback. Tu tá ciente que a taxiway Alpha tá fechada após a Índia? Afirmativo, assim que parou aqui, né, já tava falando, só que o pessoal desconectou. Estamos chamando de volta aqui o 6224. Entendi. BC-509, este é o controle de Salvador, meu cordial. Você tem condições de voar direto, CARI? Positivo, ajuste no 020, direto CARI, 6000, número 4, está seguindo o voo 1805 da Gol à frente, câmbio. Controle de CARI, 5809, confirma ajuste. No 020. Estou vento agora para o 6204. O Oxenê 6224, o vento 190 graus, 90 graus, com 139. Então 3152, está 11 milhas ao sul de Salvador, passa 5 para 2 mil pés, CARI, USAN e ILS autorizado, câmbio. Botaré estabilizado, ILS 228, está 3152. Até próximo a Juliette aí, não tem nenhum tráfego para ingressar no aeródromo agora. Pode prosseguir um pouco mais e próximo a Juliette chame para o táxi. Sim, a gente vai acoplar aqui o Garf e continuar o push até a Juliette, hoje é 6204 graus. FP 809, 250 nós na velocidade. Oceano 212, passou o ZAN, estabilizou no localizador? Afirmativo. Ciente, cheque o trem, torre 1895. 1895 a torre. Boa noite, continue a aproximação, repórter visual com aeródromo, informa pista molhada e turbulência leve na curtíssima final para 28. Ok, vai observar, Oceano 6212, repórter visual. Então 3305, chame Recife 12685. 2685, boa. Boa. Boa noite, tá 3605, Charlie. Então 3600, este é o controle Salvador, meu cordial. Você tem condições de voar direto CARI? Afirmo, 3600. Ok, direto CARI, desça para 7000 com ajuste 1020, número 5 para qual? 7200, 3600. para o Dark, só 6224. Eu fiz 100, 2 horas e 10 de autonomia, alternando o salto. Ciente, o Oceaner 6224. Ivo táxi via Juliette, Alfa, e no ponto de espera da ficha 28. Chame a torre em 1895. É uma boa viagem. Juliette, Alfa, ponto de espera 1895. Oceaner 6224, grado, boa noite. Livre pouso 28, vento 190 graus, 19 nós, segue o trem Oceaner 6212. Tá embaixo, travado, livre pouso 6212. Está voando sobre a água. Leve para 2000 pés, 180. Leve 5809, desça para 3000. 3000 pés, 5809. A 3152 Usain, interceptou o localizador? Interceptou agora, da 3152. Positivo. Checa o trem, torre 1895. 1895, até breve. Até. Salvador, boa noite, Dutra 3152, final. Dutra 3152, boa noite, continua a aproximação, reporte visual com aeródromo. Contará, visual da 3152. Oceaner 6212, solo 06, livra na Charlie, ao livrar, mantenha a posição e chama o solo 1219. Na Charlie, chama o solo 1219. B00, velocidade 2509, desça para 4000. 2509, 4000, Beto, 3600. Oceaner 6212 está livre o táxi via Índia para o ponto de espera da... Melhor, via Índia para o Gate 11. Quero desculpar o 6212. Índia, Gate 11. Agora até 3152. 3152, livre pouso 28, vento 180 graus, 18 nós. Pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Cheque o trem. Os trens possam abaixar travado, da 3152. Ah, ILS autorizado. ILS, Cari Usan, ILS autorizado. Boa noite. 5809, vetoração, direita, proa 085. Sala de comunicações, radial 110 de Salvador. Vai curvar à esquerda para o Zan, descer para 2000, localizador ILS autorizado. Câmbio. Direita 085, autorizar 110, faz falha, Zan, livre ILS, 5809. Salvador, boa noite. Oceano 6224, na ponte de espera da 28, pronto. Oceano 6224, boa noite. A Lima tem cabeceira 28. A Lima tem a 28624. Sala de comunicações. Radial 110 Salvador, curva à esquerda, para o Zan, descer para 2000 e ILS autorizado. Ok, tem a 080, caso de falha 110 Salvador, o Zan, vai interceptar o BR total e ILS autorizado. Tá 6224, livre decolagem, cabeceira 28, vento 180 graus, 179. Livre decolagem da 28, 6224, grato. O Celer 6224 decolou 12, somos controle de frequência 1208. 1208, boa noite. Salvador 6224 decolado. Luciano 224, este é o controle de Salvador, contato radar. Web 809, desça para 2000. Desce para 2000, mantendo a prova 085, 5809. Luciano 224, após o 050, direto Aracaju. Após 50, Aracaju, 6224. De 5809, esquerda proa 30, limite localizador. Esquerda proa 30, 5809. Prova 3152. Prossiga, 3152. Pode para informar, a gente está no meio do pátio aqui aguardando o sinalizador. Ciente, vou informar aqui o fiscal do pátio. Obrigado. Salvador, boa noite, voo 1805, estabilizado localizador, pista 2889. 1805, boa noite, continua a aproximação, reporte quando visual com aeródromo, pista 28 molhada e informação de turbulência leve na curtíssima final. Sente, confirmando o vento na presente. 190 graus, 14 nós e chuva leve sobre o campo. É, obrigado. P-5809, esquerda 310 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 310 para o localizador, 5809. A 3600 passa 5500, desça para 2000. 2000, peça, 3600. Pode confirmar o ajuste para o 3600? 1020. 1020. No localizador, web 5809. Ciente, cheque 3 em torre 1895. 1895, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, web 5809, uma milha e meia para USA. Web 5809, boa noite, continue a aproximação, número 2, reporte visual com aeródromo, forma pista 28 molhada, informação de turbulência leve na curtíssima final. Certo, 5809. Boa noite, 05, avistou? Boa noite, 05, avistou. Livre pouso 28, vento 190 graus, 16 nós. Livre pouso, boa noite, 05. Próximo do 3600. 3600, esquerda 320 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Esquerda 320, autorizado, está em 3600. Oceano 224, chame Recife, 12685. 9. Esquerda, chama só o 219, boa noite. 5, 12685. 12685, chame 62, grato, bom trabalho. Boa. Boa noite, 05, livro táxi, via Alfa e Juliette, portão é o 01. Alfa, Juliette, portão 01. Boa noite, Alfa. Interceptou o localizador? Afirma, tá, 3600. Sim, cheque o trem torre 1895. 1895, 3600. 809, livre pouso 28, vento 190 graus, 89, cheque 100. Baixada e travada, livre pouso, adiante 59. Salas 21, livre à esquerda, livre à chamão 211. Confirmando, 1219. Livre à esquerda, 219, aviso 5809, obrigado. Oi, de Salvador, boa noite, Santa 3600, final de 4 milhas, baixada travada. Santa 3600, boa noite, continue a aproximação, reporte visual com aeródromo, informa o pista 28 molhada e turbulência leve na curtíssima final. Gente, o tempo estimado? 1000 pés. Gente, tá 3600. Solo Web 5809, livrou trânsito escuta. Gente, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Web 5809. Alfa Juliette pro 08, 5809. Avisou, Santa 3600, acesso 150 pés. Copiado, livre pouso 28, vento 190 graus, nomeia nós. Santa 3600, cheque o trem. Tá baixada, travada, autorizado, Santa 3600. Web 5809, reporta antes da Juliette. Web 5809, pode prosseguir para o portão 08, via Juliette. Gente, via Juliette para o 08, 5809. 3600, solo 24, Livra à esquerda, Livra Samão, solo 12119. Esquerda, solo 219, tá 3600. Papa Juliette, prossiga. 3 para. Ei, Sente, aguarde um instantinho a cópia para Maceió. O Oscar Papa Juliette. A decolagem tem condições de decolar da 17? Aguarde um minuto, cópia. Salvador, tá 3600, de Bruno, é Charlie. Aguarde um minuto, cópia, o Oscar Papa Juliette. Tá 3600, livre táxi via Índia, e o portão é o 9. Via Índia, parte pro portão 9, tá 3600. O senhor tem condições de copiar enquanto aciona? Autorizado então Maceió, o nível 350, via Peruísque 58, até Orago, após Orago direto Maceió, decolagem da pista 28, curva à direita, subida a Aron, e após Aron...